Vira guerreira piriguete. Somos os ninjas do arroz, viemos te mostrar nossas armas marciais, vamos arrebentar. Eu sou Nira guerreira e venho como uma fera. Tenho minha espada com olho de tandera. Põe, põe, põe. Somos os ninjas do arroz, viemos te mostrar nossas armas marciais, vamos arrebentar. Eu sou Nira guerreira, venho como uma fera. Tenho minha espada com o olho de tandera. Põe, põe, põe. Põe, põe, põe. Põe, põe, põe. Põe, põe, põe. Põe, põe, põe. Põe, põe, põe.